Vamos regravar a seguir uma palestra pronunciada no dia 16 de agosto de 67, no Autumn Palace Hotel de São Paulo, sob os auspícios da Câmara Júnior de São Paulo, sobre temas vários, sobretudo sobre a influência da oratória na formação dos líderes. Professor Mário Ferreira dos Santos, que hoje se encontra entre nós, acompanhado de sua excelentíssima esposa, para transmitir a nós um pouco de cultura, o que é muito bom para todos nós. Eu convido o companheiro Arquimedes Gutilla para a leitura do Credo Fundo. Deus dá sentido e finalidade à vida, que a fraternidade dos homens transcende a soberania das nações, que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres através da livre iniciativa, que os governos devem ser de leis e não de homens, que o grande tesouro da terra está na pessoa humana e que servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. Santos, excelentíssima esposa, demais acompanhantes, excelentíssimas senhoras, senhores convidados e prezados companheiros. Rapidamente, a mesa transmite à plenária as seguintes comunicações. Recebemos. Excelentíssimo senhor presidente, minhas senhoras, meus senhores. Depois de ter ouvido os senhores recitarem com tamanho respeito esse maravilhoso credo, que é o credo da vossa organização, sinto-me satisfeito de, apesar de estar sofrendo uma insuficiência cardíaca, está num tanto débil ter aceito esse convite, porque não podia furtar-me de modo algum a estar convosco neste momento para oferecer-vos o pouco que posso e o pouco que sei. Realmente, o mundo moderno está carente daquilo de que mais se tem procurado desmerecer: idealismo, ausência de idealismo. A falta de idealismo tem levado este mundo às beiras de uma catástrofe que apavora a todas as consciências. Há uma campanha para desmerecer todos aqueles que põe um ideal à frente para a sua vida. Mas, senhores, e sobretudo, minhas senhoras, que passos a humanidade deu à frente sem os idealistas? A quem deve a humanidade o melhor do que tem, senão aqueles que puseram o ideal distante, impossível até de ser alcançado, como é próprio dos ideais, mas suficiente, bastante, para animá-los e dar-lhes força para realizar até o que parecia impossível às nossas débeis possibilidades. É meu costume, sempre que faço palestras, deixar ao auditório colocar os temas, porque, deste modo, posso melhor corresponder ao desejo daqueles que me ouvem. E, tomando diversos assuntos, busco uni-los, dar uma unidade, dar uma só estrutura, de modo que possa responder às perguntas que me façam, dentro naturalmente das minhas possibilidades. Mas, antes de dar aos presentes essa oportunidade de se dirigirem para mim, fazendo as perguntas sobre as matérias às quais me dedico, que são as matérias culturais, prometi aos senhores que me visitaram falar um pouco do papel da oratória quanto ao liderismo. Ou melhor, quanto à função de líder, porque liderismo já tem um tanto de vicioso no seu modo de expressar e eu não morro de amores pelos ismos, em consequência de serem quase sempre formas viciosas. O ser humano, como um ser inteligente, ele toma consciência naturalmente das suas deficiências. E essas deficiências se apresentam para ele, à sua apreciação, maiores ou menores. E ele busca naturalmente compensá-las. Toda a história do homem, toda a luta do homem desde que nasce, é uma conquista pelas compensações para enfrentar as deficiências que ele julga ter e as que realmente tem. Em torno dessas deficiências que tem e das que ele julga ter, ele constrói a visão de si mesmo. E também ele constrói a maneira de atuar na vida social. Podem haver muitas teorias de psicologia, muitas concepções psicológicas que possam explicar de outros modos ou de várias maneiras o porquê da heterogeneidade humana, dos grandes dramas pelo qual o homem passa, das neuroses que sofre, das psicoses em que se abisma, mas esta verdade é insofismada. Somos deficientes e conscientes da nossa deficiência e buscamos compensar. Mas nesta atitude nossa em face da nossa deficiência, nós podemos nos colocar de vários modos, ou buscando uma espécie de supercompensação, tombando então nas manias de grandeza, ou então demitirmos, cairmos na abjeção, entregarmos à humilhação no sentido mais baixo, aceitar a nossa deficiência, ou buscar recursos que nos encubram essas deficiências para que, as ocultemos aos olhos dos outros e até ante nós mesmos. Mas a verdadeira atitude, a verdadeira solução para o homem é inegavelmente aquela que lhe desse a compensação equilibrada. E essa compensação equilibrada é aquela em que cada um realmente fosse capaz de avaliar o seu justo valor, evitasse o excesso de autoestimação ou, o contrário, a deficiência na própria estimação, em que ele não só estimasse a si mesmo devidamente por uma avaliação justa do que realmente é, como também fosse justo no avaliar os seus semelhantes. Esta seria, então, a mais digna, a mais nobre, a mais bela e a mais conveniente das atitudes humanas. E isto chama-se, na linguagem ética, simplesmente humildade. Humildade não é humilhação. Humildade não é tornar-se abjeto. Humildade não é decair. Humildade é reconhecer o seu próprio valor dentro dos seus reais limites. E prestar homenagem ao valor alheio também dentro dos seus reais limites. E só dentro da humildade é que o homem pode encontrar aquela justa compensação que ele procura para lhe dar o equilíbrio que ele necessita. Caso contrário, cai na neurose ou abisma-se na psicose. O credo dos senhores encerra muito dessa humildade, encerra muito dessa compensação. É um compromisso que os senhores assumem de realizar essa compensação no sentido verdadeiro, na verdadeira autoestimação justa, aquela que não se excede na hipervaloração de si mesmo, porque os senhores buscam erguer-se, elevar-se, atingir posições superiores. Os senhores não se reúnem aqui apenas para se divertirem. Os senhores buscam, na sua organização e nos seus trabalhos, erguerem-se, compensarem as deficiências, obterem novos valores. Mas é preciso que sempre tenham presente que não devem cair nunca naquelas supercompensações que desequilibram e que levam às grandes desgraças que a humanidade conheceu, desses tipos humanos supercompensados, que levados por suas manias de grandeza, deixar uma esteira de sangue na história da humanidade. Sei e vejo, pelo pouco que conheço dos senhores, que posso avaliar com justiça, posso humildemente compreendê-los. Não os estou elogiando, estou apenas apreciando os senhores dentro do seu verdadeiro valor. Realmente, é isto que se deve fazer, é isto que a humanidade carece, de homens que tenham uma compensação justa, de homens que compreendam este verdadeiro sentido, que é necessário ter fé em Deus, porque a falta de fé em Deus desequilibrou a humanidade, que não pode mais permanecer no seu ateísmo, porque até do seu ateísmo ela já se cansou, e que não tem mais possibilidade de permanecer na sua descrença, porque ela é fruto apenas da sua fraqueza. Ela necessita ter fé no ser superior, no princípio de todas as coisas, fonte e origem de tudo, porque ela não pode compreender nada se não houver esse princípio omnisapiente, omnipotente, omniperfeito, que possa servir de ponto para o qual nós tendemos, para o qual desejamos nos assemelhar, que é o verdadeiro sentido da religião, porque a verdadeira religião é assemelhar-se a Deus. E como nós nos assemelhamos a Deus? Nós nos assemelhamos a Deus procurando fazer tudo quanto fazemos da maneira mais perfeita possível. Aquele que trabalha nessa câmara e procura nessa câmara dar perfeição ao seu trabalho está se aproximando de Deus, porque nós nos aproximamos de Deus é pela perfeição dos nossos atos. Esta é a verdadeira religião, é a religião ativa, é a religião que nos eleva, que nos faz ser verdadeiramente filhos, nos faz colocarmos a imagem daquele que nos criou. Que a humanidade, que a irmandade dos homens transcenda a soberania das nações. Sim, porque as nações dividiram, as nações separaram os homens, as nações foram uma criação para sectarizar, para dividir, para criar as desconfianças entre o ser humano. Os homens irmanados, os homens dentro do espírito das fraternias, como se pregava no tempo de Pitágoras, como se pregou em todos os tempos humanos, os homens unidos nas grandes fraternidades vencem os limites que as fronteiras criam, que são limites arbitrários. Que a justiça econômica pode ser obtida por homens livres através da livre iniciativa. Mas qual foi a justiça econômica que não foi obtida por esse meio? Não há! Toda grandeza humana foi produto da livre iniciativa. Basta que olheis para São Paulo, passai os olhos sobre esta cidade. 98% do que está aí criado foi realizado pela iniciativa de homens livres. Não foi o Estado, não foram as organizações estatais que criaram, embora elas sejam as que mais absorvem a produção, mas são as que menos criam, aqui e em toda a parte do mundo. E os países aonde se atingiu o maior nível de vida são aqueles que mais respeitam a iniciativa, não só individual como coletivo. É preciso compreender e devemos devolver à humanidade o direito dela ter iniciativa e fazer, e fugirmos destas concepções autoritárias de homens que querem se julgar privilegiados, supercompensados, que se julgam superiores a todos, com manias de grandeza, que acham que devem pensar e dirigir a humanidade, quando tudo que de grande a humanidade fez foi aquilo que foi feito pela vontade, pelo suor, pelo esforço do próprio povo. Temos que devolver ao povo, sob todos os seus aspectos, o direito e a confiança na sua própria capacidade de ação, que infelizmente se está tirando, para se dar a entender hoje que o povo não tem capacidade de realizar e que necessita entregar a técnicos ou a organizações especializadas para que elas sejam capazes de fazer, quando toda a história da humanidade mostra o contrário. E os pontos altos que a humanidade atingiu só foram aqueles em que o povo foi livre para criar. Que os governos devem ser de leis e não de homens. Leis. As leis não são apenas as leis positivas. Aqueles que não estudam, que não se aprofundam, julgam que talvez são só as leis positivas. As leis que emanam apenas do poder público. As leis que emanam daqueles que dispõe do kratos político. Não, as leis são aquelas que estão fundadas na imanência das próprias coisas, fundadas na imanência das relações das coisas, aquelas que estão fundadas na natureza das próprias coisas, tomadas estática, dinâmica e cinematicamente. E estas leis é que devem prevalecer, estas leis é que devem reger, e não a vontade e o arbítrio dos poderosos, daqueles que julgam que as suas ideias é que devem ser a direção da humanidade, como se a história não nascesse, sobretudo, da espontaneidade da vida, da criação e dos imprevistos. Que o grande tesouro da Terra está na pessoa humana. Que grandeza! A pessoa humana. a pessoa humana que está tão vilipendiada hoje, que busca se transformar num número, que busca se transformar num robot, que busca se transformar numa coisa, a pessoa humana que nós devíamos tratar, respeitar como uma coisa mais sagrada que nos pertence, porque é o ponto mais alto em que a humanidade alcançou, é a realização da personalidade. Aquilo que não tem nos animais, aquilo que só um ser inteligente é capaz de realizar. E, finalmente, o que servir à humanidade é a melhor obra de uma vida. E é, porque só aqueles que servem à humanidade têm as compensações psíquicas capazes de equilibrar a si mesmo. Equilibra-se servindo aos homens e servindo a Deus, os dois extremos. Não basta servir a nós mesmos, é preciso servir aos outros e servir a Deus. E assim nós conseguimos o equilíbrio. E só assim desterraremos o excesso de neurose e de psicose que ameaça converter o mundo num grande hospital de alienados. Porque da maneira em que marchamos, pelo excesso índice que estamos verificando atualmente no mundo, dentro de 20 anos, seremos uma humanidade de loucos e de delinquentes. Senhores e minhas senhoras, quero somente dizer que a oratória, como nós a entendemos e como nós a orientamos, ela tende a construir as linhas mestras que fortalece uma personalidade e que, sobretudo, fortalece, dão a integração pessoal. Porque não nos interessa apenas ensinar as pessoas a falarem, a usarem a palavra fluente, convincente, mas, sobretudo, despertar dentro de si aquelas imensas possibilidades que todos nós temos de nos tornarmos maiores, mais poderosos e senhores de nós mesmos. Porque falar com fluência, o camelô na rua fala. Isto não é oratória. O principal da oratória é dar a cada um essa integração, esta confiança em si mesmo, para que ele saiba amanhã que ele pode, com a palavra, empreender qualquer obra, em qualquer setor da vida humana, com certeza absoluta, nas suas próprias forças, e que não malogrará. Então ele se integra, então ele se compensa, ele ajuda esta compensação humilde, verdadeira, porque ele dá para si mesmo, ele atualiza dentro de si mesmo aquilo que ele tem de grandioso, mas que estava adormecido porque as circunstâncias não lhe favoreceram despertar. Este é o sentido do que nós fazemos e do que nós pretendemos fazer. Sobretudo, precisamos fazer num país como o nosso, tremendamente descompensado, de um povo que sofre de um complexo de inferioridade dos mais graves, não digo mais grave que se conhece na história humana, porque conheço, li, pelo menos, não conheço, mas através de terceiros, um povo que nos vence em complexo de inferioridade, que é o povo da Austrália, que não crie si próprio em nenhum aspecto. Nós não acreditamos em nós, nós desmerecemos tudo quanto é nosso, nós desconhecemos toda a grandeza que o brasileiro já fez. E não adianta o brasileiro fazer nada de grande, porque tudo perde o sentido nesta terra. Só é grande o que se faz fora daqui, ou o que de fora vem para nós. Nós somos descompensados, sofremos de um complexo de inferioridade tão grave como o australiano, que nem sotaque tem. Usa o sotaque de Londres ou o sotaque de Nova York. Um povo que se alimenta como se alimenta em Londres ou como se alimenta em Nova York. Um povo que não admite a possibilidade de um músico na sua terra, um escritor, é necessário que ele seja lançado no estrangeiro para que a nação o conheça. Este povo, subitamente, sofreu um impacto. Ganhou o campeonato mundial de tênis. Então, olha esta pergunta. Nós não somos tão inferiores assim porque fomos capazes de ganhar um campeonato mundial de tênis? E houve alguns a dúvida de que eles eram capazes de alguma coisa. E quando ganharam o bicampeonato, então fortaleceu-se mais a convicção de que são capazes de mais, e assim sucessivamente. Eu fundo-me apenas na apreciação de um professor alemão que foi professor em Melbourne. Escreve um relatório sobre esse complexo de inferioridade do povo australiano. E depois faz um estudo do complexo de inferioridade dos povos latinos americanos, inclusive do brasileiro, embora eu não conheça o Brasil, mas fundado em trabalhos de terceiros, de estrangeiros que aqui estiveram. E ele a todos nós nos acusa desta fraqueza. Não temos fé em nós mesmos. No entanto, ele diz, ele que foi professor de várias universidades latino-americanas, que os nossos estudantes revelam uma capacidade intelectual tão grande ou superior a qualquer estudante de qualquer parte do mundo. Nossos homens revelam uma inteligência espantosa. E, no entanto, não acreditamos em nós. Senhores, como o Brasil sairá da miséria apenas aplicando um sistema de organização social? Se não houver uma modificação psicológica neste povo? Se não se despertar neste povo um outro sentimento de si mesmo? Uma outra maneira de ver a vida? Isto se fabrica da noite para o dia? Isto não está exigindo lutadores? Isto não está desafiando a boa vontade dos senhores? Temos um papel muito grande a fazer. Levantar neste povo a confiança que esse povo já teve em si mesmo, de cuja confiança eu participei, quando era moço. Talvez de todos presentes eu seja o mais velho. E eu posso falar que na minha época nós nos orgulhávamos de ser brasileiros. Nós nos orgulhávamos de ser brasileiros. Nós éramos até exagerados. Nós damos valor exagerado às nossas coisas. Qualquer coisa que se produzia no Brasil, nós dizíamos, isto é brasileiro, é superior. Vi uma ocasião, um cidadão foi numa casa de cutelaria comprar uma faca e oferecia uma faca alemã e o dono da loja diz assim, isso aqui tem uma faca de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul. Melhor faca do mundo. Porque, ah, é isso mesmo, de Antônio Prado é a melhor faca do mundo. E era porque ele acreditava que era, porque era brasileiro. E nós acreditávamos em nós mesmos. Era a época do ufanismo. Ridicularizou-se esse ufanismo. Houve uma tremenda campanha contra o ufanismo nacional, contra o excesso de confiança em nós mesmos. Muito bem financiado por interesses internacionais. E era preciso que nós não tivéssemos tanta fé, porque lembrem-se os senhores, se os senhores estudarem bem a nossa história, verificarão que antes da Guerra do Paraguai, o Brasil era a terceira potência do mundo. Nós tínhamos a melhor balança comercial do mundo. Nós éramos um país rico e per capita produzíamos mais, muitíssimo mais do que produzimos hoje. Vejam, por exemplo, o movimento do Porto de Belém do Pará. Em direitos alfandegários, em 1860, superava o Porto de Santos em 1960. Muitos não sabem disso. Nós possuíamos o mais poderoso exército do mundo. Tínhamos 1 milhão de homens. E éramos poderosos, porque nunca ninguém nos venceu. Nós possuímos a segunda esquadra do mundo. Esquadra que derrotou a esquadra inglesa na Batalha de Riachuelo. porque os nossos navios foram construídos no Brasil em Ponta de Areia. E os navios paraguaios foram construídos na Inglaterra. E Mauá disse a Barroso, quando chegar na hora decisiva, pode atirar os nossos navios de encontro aos navios ingleses, que eles afundarão, os nossos não. Eu também não sei de cearense. Então, Brasil, este país, que deu a maior figura do capitalismo mundial, que foi, sem dúvida, Arão Visconde de Mauá, figura que nós devemos, quando pronunciar o seu nome, reverenciar. Esse homem imenso, que criou o banco de todas as capitais europeias. Este homem que prestou dinheiro aos países estrangeiros europeus. Este homem que financiou a construção de bondes em Paris, em Bruxelas, em Lisboa, em Nova York. Este homem que construiu o cabo submarino. Este homem que construiu as estradas de ferro brasileiro, inclusive as estradas de ferro do Uruguai e da Argentina. Este homem que fez a Argentina e o Uruguai, que lá eles oferecem e lá eles homenageiam mais. Mauá do que nós aqui, porque eu digo como brasileiro que aprendi a admirar Mauá lá e não aqui, porque foi o uruguaio que me ensinou quem era Mauá, e um chofer de praça, que me disse, o senhor é do Brasil, da terra do grande Visconde de Mauá, o maior homem do Uruguai, homem a quem o Uruguai deve tudo. E contou-me a história desse homem, que esse homem fez pelo Uruguai. E eu, brasileiro, ignorante das coisas da minha terra, vim correndo procurar livros para ler e me informar sobre Mauá. Fiz uma biblioteca, tudo que a Mauá tem, li, devorei tudo, para aprender, para saber, para prestar a minha homenagem, porque era uma falta que eu havia cometido. Este homem imenso, criou aquele Brasil poderoso, que seria a maior potência deste século, que quis evitar aquela guerra, que foi uma guerra desnecessária para nós, que foi a guerra do Paraguai, porque nós podíamos perfeitamente ter encontrado razões para acertar com os paraguaios um modus vivendi para evitar aquela guerra que levou à destruição de um povo valoroso, um povo de um brilho extraordinário e que nos custou milhares de vidas. Guerra que nos colocou numa situação de inferioridade, porque nos comprometeu financeiramente com o resto do mundo. Guerra provocada pelos interesses internacionais para tirar o Brasil numa situação de deficiência. Se não tivéssemos tido aquela guerra, nós repontaríamos neste século com uma maior potência da história. Ou pelo menos, nós teríamos a hegemonia do hemisfério sul. E a hegemonia do hemisfério sul era, inegavelmente, a influência que o Brasil iria exercer sobre a África e sobre a Ásia. E, portanto, a perda do domínio inglês sobre os mares. Então a conspiração foi feita e o Brasil foi traído. E os resquícios deste amor a nós mesmos, da confiança em nós mesmos, veio até 1923, 24, quando o maior símbolo desta luta contra o ufanismo foi aquilo que muita gente aplaude. Pode aplaudir, eu não aplaudo. Semana de Arte Moderna. Foi o grande símbolo da destruição. Porque a Semana de Arte Moderna foi o aplauso de tudo quanto era estrangeiro e a negação de tudo quanto era nacional. Foi a negação de todos os nossos valores. Foi a luta contra o ufanismo. Foi a hora em que se pregou. Eles não tinham uma fé, acredito que eles fossem uns inocentes úteis. Mas serviram a esses interesses. E desde então, o Brasil passou a ser um país. Perdoe-me a palavra, nós somos brasileiros, podemos falar entre nós. Um país abjeto, um povo abjeto, povo humilhado. Um povo que, como disse um dos nossos grandes homens, que tem um grave defeito, falta-lhe vergonha na cara. Senhores, passarei agora a responder aos senhores aos assuntos que desejarem me propor. Bem, meus senhores, as perguntas que me fizeram foram muitas, seriam matérias para muitas palestras. É lógico que esses temas são tão complexos que eu, para tratá-los, teria que fazer praticamente palestras especiais. Mas eu vou procurar ser o mais sintético possível, porque eu estou ante um auditório culto e inteligente e sei que com poucas palavras eu atinjo a finalidade que pretendo dizer. A preocupação fundamental que eu notei em todos os senhores é a preocupação em torno do estado em que nós estamos e que nós desejamos sair, porque, acredito, nenhum dos senhores está satisfeito com a situação em que nós vivemos. E, naturalmente, a palavra abjeção que nós usamos soou um pouco dolorosamente. E não há dúvida, ela é dolorosa. Mas, às vezes, é necessário causticar e dizer as coisas com necessária crueza para que elas nos obriguem e nos levem a uma reação forte. Eu não aceito essa abjeção, porque eu não sou objeto. E todo aquele que não é deve reagir e deve lutar para que outros não sejam. Mas há. A abjeção há. Ela não é total e absoluta, mas é da maioria. Esse é o nosso problema. Eu luto todos os meus meios possíveis contra esta abjeção. Eu não me conformo, eu não me entrego à inferioridade. Ninguém teve uma luta maior do que eu dentro do campo, do meu campo de ação editorial. Porque quando eu procurei o primeiro editor para editar o meu livro, eu não fui corrido do escritório dele, porque ele era um homem delicado. Mas ele deu-me logo a entender que o maior absurdo era pensar em editar um livro de filosofia num país analfabeto. E me disse, francamente, o senhor, para editar um livro de filosofia no Brasil, o senhor precisa ter muito dinheiro. Porque o senhor tem que financiar a obra, depois o senhor não tem leitores. E se o senhor conseguir vender algum exemplar, será à custa de uma publicidade muito grande, porque não há leitores. O senhor vê, nós não podemos empatar o nosso capital na edição de livros desta espécie. E eu então disse a ele, pois eu vou fazer uma experiência com meu próprio esforço. E fiz uma editora para editar os meus próprios livros sem um tostão de capital. Mas sem um tostão de capital. Usei o crédito e paguei minha primeira edição em 30 dias, antes do vencimento, que era 90 dias que eu tinha que pagar a primeira edição, porque eu vendi a edição em 30 dias da minha obra. Não fiz publicidade, não lancei mão de nenhuma publicidade, não tive apoio de ninguém, não mandei um exemplar para uma única pessoa, não pedi a quem quer que fosse que escrevesse qualquer coisa a meu favor, não elogiei ninguém para que me elogiasse. Aguardei apenas que o povo brasileiro tomasse o meu livro, lesse e fizesse a propaganda dele por si próprio. Ele fez. Se as minhas obras venderam, eu editei 80 e tantos livros em 14 anos, com cerca de 300 edições, foi porque o povo se lutou por eles, porque meu nome não está nos jornais. Eu não faço publicidade, eu não faço nada, eu não quero. Eu não me apresento, eu não procuro. Eu apenas espero que o povo faça. Quer dizer que eu lutei dentro das minhas forças e dentro das minhas possibilidades. Quer dizer, não me contive, não aceitei aquela maneira abjeta que aquele brasileiro se colocava ante o Brasil. Vamos passar o restante da palestra para a terceira faixa.